Aí, pum, aumenta o volume pra mim. Ó, aí tá legal. É o C para o A, para o P para o A. É só eu e a lua. Faço o que? Madrugar. Começo a digitar verso pra me inspirar. Inspiração é quem só quer criticar. Essa é prática lá, quer falar? Pera lá, é pra já, devagar. Quer parar? Pela saco. É o C, o C4, não vê o que eu faço. Eu acabei um maço, não sabe o que eu passo. Passado eu sinto, é uma página que amasso. Cansado eu minto, não sou máquina de aço. Tô feio do sucesso, a margem do fracasso. E só quem vê de perto vê a lágrima do palhaço. Chamar de cabaço, falar que eu sou falso. Mas tenta calçar o sapato que eu calço pra ver se é fácil fazer som na rádio, cadê? Mas eu faço valer com o ACDC. Eu vou ser o que eu fui, não é você? É então, vou correr, meu irmão. É porque tô na quinta sem ré. Fé na vida de pé. Eu não vim pra ser Zé, aqui só fica quem quer e quem tem coração pro que der e vier. Mas quem ele pensa que é? O Eminem, ele nem manda bem. Ele não é ninguém. Não, eu sou eu, se vocês querem, vem. Porque eu sou do jeito que eu sou. No meu peito, coração de MC, meu flow é minha vida. Minha vida, então aqui eu vou. Aqui eu vou. Sejam bem-vindos ao meu show. Porque eu sou do jeito que eu sou. No meu peito, coração de MC, meu flow é minha vida. Minha vida, então aqui eu vou. Aqui eu vou. Sejam bem-vindos ao meu show. Tô aqui, tô firmão, então não vou cair. Vou sair, tô vivão desde o dia que eu nasci. Sei que um dia vou partir, reencontrar meu vô Davi. Esse filme eu já vi, eslavi, mesami. Mas lembra que esse moleque tá sendo feliz por aí, com meu rap fazendo o que eu quis. Hit é bênção maldita ou maldição bendita. E daí, se eu nunca fizer outra senhorita? Falei merda, ele deixou pra trás, o mo tirou. Ele é mó comédia, nunca mais foi no jogo. Falem que eu sumi, que não sabem onde eu tô. Querem saber do Cabal? Ele mal começou. Aqui rap o carai. Ele é uma vergonha, é um péssimo pai. Só quer fuma maconha, filho de vó. Ele é boy, time só. Então tó, time pró, te destrói. Só que ó, tive dó. Você quis me foder, mas essa fode tu. Quem tem pressa come cru. Quem deu brecha só se fu. Corpo fecha com tatu. Nem Exu, nem Vudu. Sai pra lá, urubu. Vai tomar no seu cu. Porque eu sou do jeito que eu sou. No meu peito, coração de MC, meu flow é minha vida. Minha vida, então aqui eu vou. Aqui eu vou. Sejam bem-vindos ao meu show. Porque eu sou do jeito que eu sou. No meu peito, coração de MC, meu flow é minha vida. Minha vida, então aqui eu vou. Aqui eu vou. Sejam bem-vindos ao meu show.